Hoje a arma mais nociva tem forma de celular. Instrumento que compra talho pra quem chega a celular. Tem um cargo de poder ou espaço de lazer, ou optando por empresas ou então por celular. É ela que seduz lá, rápido pro caminho torto. Se a situação tá osso, faz virar ao cara. Avisa pro Silvio Santos que eu quero um aeroporto e poder gastar o valor do custo da pensão do catra. Mas quem o idolatra, pra mim tá semi-morto. Eu não dispenso, mas também não defendo. Eu chapo nas propagandas, todos gostam de conforto. E por mais que promovam vendas, eu continuarei vendo tudo. Isso é droga e eu não uso pra amanhã não ser rico igual Lannister, com rádio um hamster. Dinheiro amorteceu, o que o amor teceu. Nem toda grana compro que minha mente satisfaz. Mas é bem-vindo o excesso, atrai mulheres, exceto as que não querem luxo na sua exigência. E como tá sumindo, não tô consumindo, conto assumindo, puxo até sorrindo essa falência. Não compro nem ceia, procuro igual se persigo tanto que os bancos querem me denunciar. Eu quero pouco, só um banquete pra sempre ceiar e ser cavaleiro de ouro como ceia. Tomei um sei lá, tomei um saque, tentei um saque, mas não tem nada. Sei que sou japa, mas não tem japa, então já bato em retirada. Carteira tá vazia, mas sem conversa fiada. Riqueza só a saúde que Deus me deu de mesada. Beleza interior, mesmo sendo da capital, meus valores não tão à venda, aprenda teu essencial. Elite dá status de elite, nobre de pobre, e pra que ele sobre, pra alguns até falta calma. Quem o descobre vira snob, se desdobre para tê-lo, faça pelo, venda cobra então sua alma. Fauna que vive em selva de concreto, acha correto tudo para tê-lo. Predadores, pregadores, dizem que a raiz dos males, mas milhares querem milhões, hipócritas, pecadores. É necessário pra sua sobrevivência, mas compra carrões, mansões, caráter e quase tudo, tudo. Por um salário alguns esquecem sua essência, traz mulheres dos melhores apenas sem conteúdo. Não compra estudo, só livros e professores. Pros pensadores não é nada, pros tolos ele é fantástico. Compra diamantes, amantes, mas não amores. Espelha a vida um mar de rosas feitas de flores de plástico. Drástico é seu impacto na sociedade, a quem faz pacto pela saciedade. Alguns dizem que ele compra felicidade, mas quem a tem de verdade já não vê necessidade.